futuro agora. Oferta Radar, neste caso particular, com Viriato 25, 23, 1 da manhã, segunda a sexta, ou dá também um terça a sábado. E onde se tenta constantemente que o futuro seja agora e à custa do que se sabe, passado e presente. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição, neste caso a emissão que une as noites de quarta para quinta-feira. Sun, he's the highest on the horizon. ser bonito um concerto dos Wolverhampton, como também devia ser bonito um concerto dos 16 Horsepower. Sempre nos falam disso amigos alemães de há muitos anos. A banda, ou as bandas de David Eugen Edwards, são terrivelmente eficazes em palco. Neste caso, Wolverhampton, a recuperação para a abertura de Viriato 25. Noite dentro na radar. Ten Stones, o novo álbum de 2008. Títulos The Beautiful Axe e Horse Tail. Já a seguir, Wolverhampton. Respect. Style. 258 dentro, edição quarta para quinta-feira, na pontinha da Antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Também online em www.radarlisboa.fm. Há pouco o Overnand e agora o estrondoso último álbum dos Trail of Dead, The Sanctuary of Self. Inicial Viriato 25, noite que une as noites de quarta para quinta. Pontinha da Antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. And you will know us by the Trail of Dead. Thank you. completam-se aqui com os And Will Know Us By The Trail Of Death, as iniciais de Viriato 25, noite quarta para quinta. Quatro temas, se bem que alguns instrumentais muito curtinhos, como The Giants, Causeway, The Far Pavilions, Bells of Creation e, finalmente, Fields of Coal. Radar, Almada, Lisboa, Cascais, 97.8. 97.8. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Escassos minutos até jogarmos à enésima repetição da história do hidroavião. Hoje com um e amanhã outro item novos. Depeche Mode do novo. Wrong. Sounds of the Universe. Wrong. Wrong. O single. Wrong. I was born with the wrong side, in the wrong house, with the wrong ascendancy. I took the wrong road that led to the wrong tendencies. I was in the wrong place at the wrong time. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Como é Lisboa, Arthur? perguntava ao cego. O indiano, entrincheirado no caixote, a designar com o desprezo do dedo das gaivotas, o hidroavião a desfazer-se e os pântanos do Tejo, o indiano das gasosas, desiludido, respondia-lhe: Lisboa é esta infelicidade, amigo. O olhar do homem fixava-se assim no dedo e seguia-o até ao hidroavião. Ao lugar do piloto encostado ao volante, que era parecido com o dos caminhões dos diamantes. Só não havia a mascote da pretinha de tanga, pendurada de uma guita, a dar no espelho. Isso, pensou o homem, não é problema. A questão é uma pessoa instalar-se ao guiador, quem, chegando a Luanda, encontrará, apesar da guerra que por lá faísca, a destruir vivendas e jardins, uma capelista pronta a vender uma mascote nova, de modo que alcançaria Malange com a boneca toda contente a dançar merengues no vidro. Quanto a colegas de viagem, que de Lisboa a Malange é um esticão, convidava o cego que, como ele, o homem do baralho, não tinha caldo nem família e, de caminho, dava uma volta sobre Cabo Ruivo e explicava ao cego a cidade, os monumentos, as estátuas, as igrejas, o carrossel do Oito, os bairros dos ricos, tudo. Largariam de manhã cedo, à hora que os albatrozes se levantam das mimosas do lodo e o nevoeiro se esfuma em Alcochete, Nova York ou Paris, mostrando paus de fio e telhados, tremendo à flor da água. E o indiano do automóvel das Américas, incrédulo, comentava: Esse hidroavião não vale nada, coitado. E realmente não parecia valer nada. A história do hidroavião. Escrito por António Lobo Antunes, ilustrado por Vitorino. Uma edição, Publicações Dom Quixote. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Viriato 25 por aqui, firme até à 1 da manhã na antena da Radar 97.8 MHz. Bzz. A pontinha da antena Radar para a Grande Lisboa. Para trás ficou um ter linhas mais com Ana Cristina Ferrão. Não tarde encontramos outra colher de blues, 23 a 45. Eis os Blind Zero de regresso. O álbum chama-se Luna Park, excelente nome genérico. O single é Slow Time Love. I hope the map you start a fire. We'll meet where the sun burns. Tell me what you're sorry for. Heartbreak, if you can break it right now, suddenly again. Heartbreak, if you can take it, come back, suddenly comes home. I'm single aperitivo para os Blood Zero e para o regresso em cheio com um álbum em breve, Luna Park, sons de Viriot 25, ainda no domínio nacional, com Jamboree Park at the Milky Way, os Weatherman. Para dois temas, Jamboree Park at the Milky Way, os The Weatherman, Far Off Places e Chloe's Air, já a seguir, na altura em que estamos pertinho mesmo, muito pertinho da nossa habitual colher de blues. V feriado 25, noite dentro do radar, segunda a sexta, terça a sábado até 23, uma da manhã. Está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box na Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 808-200-400 da Zone TV Cabo. Esta semana é Doug McLeod, concertos de uma reunião de concertos chamada de Utrecht Sessions. I received a letter. 22, 23, 28, 29 e 30 de maio, datas diferentes. Doug McLeod está de visita ao nosso país. Estamos a antecipar um pouco, mas 22 de maio é a primeira Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra e logo a seguir, 23 de maio, Fórum Municipal Romeu Gurreia em Almada. As outras três datas são em Espinho, Arcos de Valdez e Vila Real. Falaremos delas ao longo do resto da semana. Doug McLeod. We want to relive the past. Well, I respectfully decline. Oh, I respectfully decline. For this heart of mine, in my peace of mind, I respectfully decline. And a few of us got famous. And a few more have sadly passed. Sister married now to the rich man. Brother Jane, he pumping gas. And Avery Lee, he play harmonica. He got a blues band every Friday night. And Specs, well, he's still picking bluegrass. And he will till they get it right. And I respectfully decline. Oh, I respectfully decline. For this heart of mine, in my peace of mind, I respectfully decline. Respectfully decline. Oh, I respectfully decline. For this heart of mine, in my peace of mind, I respectfully decline. Had a crush on me, the rebel boy who stood apart. After all these years, you asked me the same question. Have I ever shared my heart? I said, thank you for your invitation. I sometimes think on the time we share, but like a long flowing river, I'm 25 years from there. So I respectfully decline. For this heart of mine, in my peace of mind. I respectfully decline. For this heart of mine and my peace of mind, I respectfully decline. Colher do Blues e aproximar-nos da meia-noite, Doug McLeod, excertos das sessões ao vivo de Utrecht. Grande parte delas podem ser reproduzidas por aqui nas visitas da semana final de maio. Começando com o Centro Cultural Olga Gadaval, em Sintra. Baby, can we work it out? She said, nothing here to talk about. That ain't right. That ain't right. I'll hear what you say. That ain't right. She's a good-looking woman, you know it's true. Don't do it for me, but you do it for you. That ain't right. Mm-mm. That ain't right. I don't care what you say, man, that ain't right. Ain't no telling what the woman did, cause everything she do is to keep it here. That ain't right. That ain't right. I don't care what you say, buddy, that ain't right. Saying one thing, she's doing another. Running a game undercover. I said, that ain't right. That ain't right. I don't care what you say. That ain't right. I said, baby, we need a love correction. She said, I don't really need that suggestion. That ain't right. That ain't right. Man, I don't care what you say. That ain't right. She says she gone with the girls at night. Come home late, she smell like old spice. That ain't right. That ain't right. I don't care what you say, buddy. That ain't right. So I got me a woman on the side. Now I've been getting what I've been denied. That's all right. That's all right. I don't care what you say. That's all right. I don't care what you say. That's all right. That's all right. Now if you're down and all alone and everything is going wrong, coming round the corner, it's coming your brand new day. The job you got, it mighty rough. The money you make ain't long enough. But I said, don't worry now. No, no, keep the faith. Right around the corner, it's coming your brand new. And all your friends, they leave you alone, but they won't say what you did wrong. Don't worry. No, no, keep the faith. Right around the corner, it's coming. coming your brand new day. Cláudia Duarte é uma fada do lar e música a música deixa tudo em pratos limpos. Casa Cláudia, sexta e sábado, uma da manhã. Esta é uma casa séria. Duas cidades, dois estádios, 15º Superbox Super Rock, Porto, 11 de julho, Estádio Bessa 21. Depeche Mode. Do Velvaga. Mulder e Peter Bjorn and John. Lisboa, 18 de julho, Estádio do Restelo. The Killers. Duffy. Mando Dial. The Walkman. E Brandy Carlyle. 15º Superbox Super Rock. Toda a informação em superboxsuperrock.net. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio. Apoio. Radar. Futuro. Radar, o futuro agora. Agora, agora. Viriato 25. A nova toga do lobo. Radar 97.8 MHz Rádio Difusão. Online www. Como aprendemos há pouco com os amigos italianos, www.radarlisboa.fm. Os franceses são mais complicados, dizem www. E nós dizemos à inglesa www. What the fuck? Queríamos dizer what the hell? Desculpem o fuck. Bon Iver. Blood Bank. Well, I met you at the Blood Bank.

Iniciais, Virgiauto 25 até à 1 da manhã, noite, quarta para quinta, Bon Iver, Blood Bank, foram os temas Blood Bank, Babies, saltou-nos um que não esperávamos, que é exatamente este, Beach Baby. Thank you. Após o final de Viriato 25, esta noite, portanto, entre uma e as três. Shake it like a latitude song. Yeah, yeah, yes. Makes me feel like a madman on the run. Find it never, never far gone. So get your leather, leather, leather on. Okay. Iato 2050, domínio de soltas, Zero e Hats Will Roll. E o último, Yeah Yeah Yeahs, chama-se It's Blitz. Off with your head, dance to your dead. Heads will roll, heads will roll, heads will roll on the floor. speak louder, better, back together. Still it's a shock, shock to your soft side. Summer moon, catch your shut eye in my room, in your room. soltas, Viriato 25, noite dentro na radar até à 1 da manhã. Foi Pedro Gervais e John Parrish. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Radar, Almada, Lisboa, Oeiras, 97.8. 97.8. Folgam os espíritos. Esta e outras semanas atrás é para John Martin, Ain't No Saint, a compilação 4 CDs, onde acompanhamos neste momento o CD 3. I'd rather be the devil. No one rather be the devil. Be my woman, man. No one rather be the devil. Be my woman, man. It's nothing but the devil. Nobody needs it. Nothing but the devil. No, my feeling is nothing but the devil. No, my baby's mine. You know, I laid down last night. I tried hard to take my risk. And you know, I laid down last night. So hard to take my risk, but my mind starts to panic like those wild geese. My mind starts to panic like those wild geese. My mind starts to panic like those wild geese in the west. So much evil, just to keep it on the mind. You know that same woman, that same woman I love, stole it from my best friend. That woman that I love, stole it from my best friend. But I know you'll get lucky. her back, I just know he'll get lucky. Steal her back, I know he'll get lucky. Steal her back again. Bye-bye, babies. Thank you very much. That was Danny Thompson. That's John William Stevens. We enjoy playing for you. Imagine. Ain't no saint. Não sabemos se há espaço para, na ponta da língua, como é habitual. Vamos esperar para ver. E para ouvir. We'll be right back. Danny, that's Danny Thompson. And John William Stevens on the drums. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Once John Martin hits the stage, the audience won't let him leave it. Be at Birmingham Town Hall. Taka din nam tadiko taka janako kupu taki taku pataki tadin kataka janako tadin. Kartaka tadin, tanka tadin, tanka tadin na tanka tadin na tanka tadin. Taka din nam tadiko taka janako kupu taki taku pataki tadin kataka janako tadin. Dana dana taka de taka de taka de deka taka taka de na dana dana taka de taka de taka de deka taka taka de na taka dim dim taka de taka de dim dim taka de taka de dim taka de dim talang ke chom kar da kar ke tom talang ke chom kar da kar ke tom talang ke chom kar da kar ke tom taki ta ta jam taka dim me taki ta ta jam taka dim me taki ta ta jam dim ta ta ri ke ta ta ta ta ta jam ta ri ta ta ri ke ta ta ta ku ta jam ta ri ta taka jam ta ri ta ka tai Por acaso sabes para onde vamos? Foi o amigo que explicou, chamava-se Ponzo. Ou pelo menos era o que toda a gente lhe chamava. Cheirava mal. Descobri porquê. O seu negócio era vender estrume aos agricultores. Tinha um camião. Ricky tinha sempre 3 ou 4 dólares no bolso. Era um tipo bestial. Dizia sempre: isso mesmo, homem. Lá vamos. Lá vamos. Hoje bebemos. Amanhã trabalhamos. Onde vamos agora, ó? Vamos ver um fazendeiro que tem uma data de estrume. Amanhã voltamos no caminhão e carregamo-lo. Homem, vamos fazer uma data de dinheiro. Não te preocupes com coisa nenhuma. Radar.